É minerar o papel onde escrever o verso que é possível não fazer. São minerais as flores e as plantas, a fria natureza da palavra escrita. Me dê outra chance pra que eu possa mudar de vida, tirar meus vícios. Eu sei que eu posso fazer o mais difícil, fazer do meu suor um sacrifício. Pois no lugar onde eu estou agora, minhas bitucas caem pro precipício. Eu tô pra me jogar já faz algum tempo, mas se eu me jogar, quem que vai me segurar? Se eu me arrepender ou se eu me arrebentar, não tem ninguém pra me ajudar. Não vai ter outra chance pra provar que você era capaz de fazer o que não estava a seu alcance. Pois sempre se falou de paz, sempre quis ter sua paz, mas só esperava, mano, antes de parar, canse. E o que iria brotar na mente de quem desistiu de tentar? Quem plantou, largou, deixou a chuva afogar? Sei, não há qualquer sequer, quem sabe uma segunda chance. E o que iria brotar na mente de quem desistiu de tentar? Quem plantou, largou, deixou a chuva afogar? Sei, não há qualquer sequer, quem sabe uma segunda chance. Hoje eu escapei dos escombros, massagem aos ombros, que me aliviam do que fui, do que sou, do que fomos. Vejam fugir os pombos, e nas paredes rombos, tombos que levamos, ambos somos da culpa seus donos. Teatro do casamento, um sopro pro tormento, momento sinto relento que vai embora com suas ambições. As cifrações que simplificam o documento, hoje o refém do dia a dia se apaixona por imperfeições. Me deixa falar dessa vida, pouca vida mais vivida, que festeja uma entrada e de alguns a saída. Desperdicei alguma vinda, não apostaria, não duvidaria, não caso uma outra partida. O inesperado às vezes é como um espelho que te mostra o verdadeiro, mas nem sempre isso adianta. Hoje eu sei da consequência, mas não vejo consciência, porque vejo cegos estragando planta. Estragando plantas. A maldade veio em minha porta, veio aqui me visitar, me lembrar de ideia torta. Ficou a cota na minha bota e me fez pensar direito, que eu espancasse quem faltasse com respeito. Se eu tivesse outra chance, mudasse o meu conceito. Fiquei mais imperfeito, é o que ela tenta. Tenta me cegar como uma venda. Entenda, não é à toa que ela tenta, é do meu corpo que se alimenta. E o que iria brotar na mente de quem desistiu de tentar? Quem plantou, largou, deixou a chuva afogar? Sei, não há qualquer sequer, quem sabe uma segunda chance. E o que iria brotar na mente de quem desistiu de tentar? Quem plantou, largou, deixou a chuva afogar? Sei, não há qualquer sequer, quem sabe uma segunda chance. Tô louco, acostumado com o colo, só falo porque um embalo pode te guiar pro ralo. É claro, exploro cada milímetro desse pés. Não para. Móveis com anticorpos pra cupim não existem, meu caro. Tá claro assim, eu sei o que é melhor pra nós, e você sabe o que é melhor pra mim. Vira as páginas do livro sem perder a atenção. Quando chegar no fim, plante uma árvore no chão, que é de terra, se for preciso a gente berra. O padrão acaba com a sua mente de um pós-guerra, rumo à quarta mundial. Você nem viu a terceira besteira, é ficar assistindo sentado na cadeira com a verdade que te guia. Não ria na beira do rio, pois o Brasil nunca honrou sua bandeira. Então vai, cheira, bebe, fuma, aluga algum ouvinte. Mas a vida passa rápido depois que chega aos 20. Depois que chega aos 20, chega aos 20. Não tem ninguém pra me ajudar. Depois que chega aos 20, chega aos 20. Ambos somos da culpa, seus donos. Estragando plantas.